bate vento que vier, não cairei, pelo contrário, me manterei de pé. A aliança é forte, não se quebra. Em que decretem uma lei, no conselho de Genebra. Não tem ideia de caralho que não ajunta, espara que não ajuda, não atrapalha. Farada da mancada, porque se dá risada, isso não é piada. A firma balançou, mas não caiu, pelo contrário, mas se uniu. Só os loucos resistiu à avalanche. Não desperdiçamos nossa segunda chance. A revanche, a reviravolta, preste atenção, a trilogia, a nossa volta. Essa é pra quem viu a minha derrota. A aliança ressurgiu, estamos de volta. Ha, estamos de volta. A aliança está forjada, não trinca e não quebra. Já conheço o outro lado da moeda. Não quero persistir no mesmo erro e obter a mesma queda. A aliança está forjada, não trinca e não quebra. Já conheço o outro lado da moeda. Não quero persistir no mesmo erro e obter a mesma queda. Já firmei minha estrutura, mais forte do que nunca. A saga continua desembanhando a minha espada. De cara para o mundo, faço o nome ludo. O tema é profundo, das palavras que até eu me confundo. Ortografia, difícil significado. Faço deixando em pano seu banco de dados, prestando atenção na letra. Perceba, minhas conquistas pelo meu punho foram escritas. Apenas comecei a minha trajetória. O caminho é estreito, mas obterei vitória. Tempestades que vieram sobre nós, Deus nunca nos deixou a sós. A aliança é um círculo, sem meio e sem fim. A minha vida é simplesmente assim. É simplesmente assim. A aliança está forjada, não trinca e não quebra. Já conheço o outro lado da moeda. Não quero persistir no mesmo erro e obter a mesma queda. A aliança